Coluna um dia de cada vez. Luz, a cada passo pela vida, um novo desafio. Vários, criados pela mente, outros impostos, doloridos. Muitos do coração, tentando sempre. Criar a luz em momentos de escuridão. Ela pode, ela carrega a força, ela consegue. Com um simples, belíssimo, sorriso, abre as portas, eleva as energias, brilha todo o caminho. Vida bate. Vida cria. Vida requer o cuidar. Da mente, do coração da sua evolução. Lucas Vilela é escritor, best-seller, terapeuta, analista comportamental e consultor estratégico. Amante do comportamento humano, com diversas diplomações em hipnose, psicanálise, neurociência, filosofia, esportes, ex-treinador e coordenador técnico de futebol. Autor dos livros Você Merece Uma Vida Melhor, O Elo Invisível da Jornada, Ame Você, Segredos em Poesia, Chegando ao Mundo e Aprendendo a Se Amar.